40, solo ao 04, libera a direita e chama o solo 121, décima 1. Direita, 121, décima 1, web 6740. Na 6140, autorizada a decolagem pistão no zero, o vento 120 graus com 14 nós. Autorizada a decolagem, Sanef 140. Papa Romeu Lima, confirme PLB. Papa Romeu Lima, reporte farol da barra, mantenha-se a 500 pés. Na 6140, decola o 06, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Oxaner 6140. Oxaner 6140, contato radar, saída PUCA, sub e mantém nível de voo 350. Saída PUCA, sobe e mantém 350, Oxaner 6140. Salvador, Jack 6721, informação 90, é boa. Web 6721, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10015. 1015050, pode voar direto, Duna? Web 6721, mantém o perfil de chegada? Mantém. Papa Romeu Lima, ciente, Reporte farol de Itapuã. Grata. No 260, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 100 graus, 13 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, no 62. Oxané 6213, ciente após a rolagem do Boeing da Gol, alinha e mantém cabeceirão no zero. Após a rolagem do Boeing, mantém no zero, Oxané Salvador, muito bom dia, 24076, cruzando 190 para o 250 com a informação November. Azul 4076, chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060, 4076. 260, decola 12, controle 120, decimal 8. 208, com 260. Controle Salvador, gol no 260, decola. Gol 1260, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 390. 390 na PUCA, gol no 260. Ô Salvador, boa tarde, tá 3144, vai atingir 170. TAM 3144, acionando a indicação, chegada a Mari, desça para nível de voo 160. TAM 3144, reautorizado, desça para nível de voo 070. 070, 3144. Via 213, livre de colagem, vento 110 graus, 14 nós. O objeto 5728, após o início da rolagem da Avianca, ele mantém no zero. Após a Avianca, ele mantém 5728. Chané 6140, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 6140, chama Recife 126.85, alternando 125.45, 6140. Controle, Papá Romeu Lima, já na final para pouso. Papá Romeu Lima, frequência livre para coordenação, não há tráfego a informar. Livre, vai... Web 6721, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Oxê, 1025, 0195-2000, está estabilizado. Xanair 6213 decola aos 15, controle 120, 8. Boa tarde. 208, Xanair 213. Sol, Salvador, boa tarde. Xanair 6213. O Xané 6213, contato radar, saída da El Leda Bridge, submanter nível de voo 360. Atenção 360, Xané 6213, pode voar direto, Leda? Xané 6213, autorizada, presente, Leda. Direto, Leda, 6213, confirma? Autorizado, o Xané 6213. Direto, Leda, 6213. Azul 4076, desça para nível de voo 050. 050, Azul 4076. Desça para nível de voo 060. 060, 3144. Lulu Papa Eco, vai seguir a Golf 677 ou pelo litoral? Golf 677, Lulu Papa Eco. 7328, decolado aos 17, vento, correção, controle 120.8. 208, logo. Controle, boa tarde, web 5728. Web 5728, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 350. PUCA 350, 5728. Fazia. Do Web 6721. Web 6721, no complete final do procedimento ELS, chame torre na frequência 118.6. 18.6, boa. Controle 5728, visual, pode voar, Caju? 26721 da WebJet, final vai estar travado, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, na 3216, November. Bate Rio 150. Então 32 no meia, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 070. Rio 70, perfil Mari, 32 no meia. Controle Web 5728. Eu sigo Web 5728. Pro de Aracaju, é possível? Aguarde, Web 5728. Obrigado. Controle de Salvador, eu sigo pro Papá Romeu Lima. Eu sigo. Decolor do Armação, é, mais um sobrevoo em Morro de São Paulo, mantendo 500 pés, acionado 0133, 3 a bordo. Ciente, mantenha 500 pés, reporte farol da barra. Vai reportar a barra, o Papai do Lima. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 5, reportará estabilizado LS. X-Ray, Papa Tango, Zulu, Papa Eco, chame Centro Recife na frequência. Zulu, Papa Eco, correção. Serviço radar terminado 68 milhas nordeste do VOS Salvador. Chame Ilhéus na frequência. Chame Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 120.3 do Papai Eco. Boa tarde. Prossiga na descida 3144. Então 3144, desça para 3 mil pés. Ajuste no 0 no. 3144. Uno livre pouso. Pistão no 0, vento 1, 10 graus, 132. Obrigado. Frequência 126.85, alterna 125.45. Repetido 126.85, alterna 125.45, ou 1260. 737. Na final, autorizado alinhar e pousar. Correção alinhar e manter. Pista 10. Foi para o TAR 3191. Correção para o TAR 3191. Após passagem do Boeing 737 da UEB na final, autorizado alinhar e manter. Cabeceira 10. Entre para o colega da UEB pousar. Está autorizado alinhar e manter o TAR 3191 na pista 10. Passou fora da barra. Direito, chame só o 121, decimal 1. Direito 211, obrigado, bom dia. Confirme tempo total de voo. Informa o tráfego em caixa prego, mantendo 1.500 pés, frequência livre para coordenação. 144, pode prosseguir 2.000. Mantenha 3.000, TAM 3144. Oxané 6213, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Azul 4076. Azul 4076, complete o final do procedimento, chame torre 118.6. 118.6, 4076. Então 3144, desça para 2 mil pés, ajuste o no 0 no 5, autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3144. Voo no 777, ciente, mantenha a posição devido ao azul da aeronave aproximando no final da 10. Patente, no 777. Torre, muito bom dia, azul 4076, passando o externo baixado e travado. Azul 4076, continua a aproximação, ainda não avistado, aguarde para autorização de pouso. 4076. 3191, decolada hoje 23, chame controle 120.8. Chama controle 208, 3191 da TAM. Azul 4076, já avistado, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 139. Autorizado pouso no 0, azul 4076. TAM 3191, contato radar, saída da Eleda Bridge, submantenha nível de voo 340. Roda 340, está presente, pode voar, Dael? TAM 3191, autorizado, está presente, Dael. Está presente, Dael, 3191. Salvador, Chené 62, pro 3. Salvador, 6213. Prossiga, Oceané 6213. Pode chamar o Oceané 6213. Oceané 6213, sendo que você recebe na frequência 125.1, alterna 133.25. 1-3-3-2-5, 6213. TAM 3216, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-5, autorizado final de procedimento RS, reporte estabilizado. 2.000 pés. Vai reportar estabilizado, leve LS, está 3216. 2000 vai cumprir 50 etapas. Controle Salvador, está passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais no corredor Veracruz, a 1.500 pés, reporte Paripe. Reporte Paripe, Vitor Mike Quebec, está com 0,5 a bola. Sim. Estabilizado, TAM 3144. TAM 3144, complete final do procedimento RS, chame Torres, 118.6. 118.6, 3144. Salvador, bom dia, TAM 31. Boa tarde, TAM 3144, final da 10, com o trem baixo. TAM 3144, continue a aproximação, aguarde pista livre. Salo 76 no solo de 26, livre direita, chame solo, frequência 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 4, 0, 7. Zona 144, pista livre, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2 noite. 144, confirmando o trem de pouso baixado travado? Já, afirmativo. Solo Salvador, 4076 azul. Uno 777, após passagem, correção, avistando o tráfego no final? Afirmativo. Após pouso do Airbus 320, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 10. Após a linha, mantém o voo 1777. 3144 no solo 29, livre direito, chame solo, frequência 121, decimal 1. 211, o 3144. Sete, autorizado a decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós. Bom voo. Decolagem, pro voo 777. Senhor, já pro direto a rotatória pro Vitor Mike Quebec? Vitor Mike Quebec, autorizado a presente rotatória. Rotatória, Vitor Mike Quebec. Dois, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 6. 18-6, bom trabalho, até daqui a pouco, 3216. Obrigado. No 777, decolada 31, no chame controle 120 decimal 8. 120 decimal 85, obrigado. Salvador, uma boa. 3216 da TAM, ILS, pista 10, visual com campo. TAM 3216, livre pouso, pistão 110, vento 110 graus, 139. Livre pouso na pista 110, TAM 3216. 40. Israel Leda sobe para 340, vão na 777. TAM 3191, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Vamos chamar o centro Recife 1251, alterna 13325, TAM 3191. Vitor Mike Quebec, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre na frequência 118 decimal 6. Torre Salvador, para Patango Vitor Mike Quebec. Patango Vitor Mike Quebec, preciso. Vitor Mike Quebec, está 2 minutos para a rotatória, visual com campo. Vitor Mike Quebec, autorizado em cortar para a final da 1-7, reporte na final da 1-7. Autorizado em cortar, reporte na final da 1-7, Vitor Mike Quebec.